dia que se passa. Em sua vida é como sonho, toda porta está fechada. Esperança não existe mais. Você sente a solidão, eu sei. O seu rosto já não brilha. Tá cercado em toda direção. Está como numa ilha. Se você aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você você não perdeu nada. A gente fica só. Você sente a solidão, eu sei. O seu rosto já não brilha. Você está sofrendo tanto. Está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você você não